faz amor, faz amor. Canta coração que canta que a vida não é só ilusão. A tua imaginação te liberta da prisão. Liberdade na prece, na mente, nos projetos. Decolo no meu quartinho, esqueço o teto. Pensamentos na minha cabeça, liberdade. E outros pensamentos pra adequá-los à realidade. Carro contra o aclive, pensamento positivo. Aqui dentro eu sou livre. Frente ao cenário musical da repetição, fazemos hip hop, a nossa intervenção. Trabalho sem patrão, sem ninguém pra gerir. Minha caneta, meu papel, ninguém vai interferir. Aqui falo da vida, falo de experiências. Aqui já vi exemplo, que já me deu ciência, que me deu crescimento, e hoje eu tô no corre. Pessoas morrem, mano, mas o ideal não morre. Lennon falou de paz, eu falo, mas ainda não sei de onde essa força é advinda. Anjos da guarda me protegem, me inspiro. Me sinto vivo quando rap os pensamentos viram. Por mais amor, pra quem sente e transmita. Pra iluminar a vida, a mente aflita. Acredito na vida após a morte, sim. Consciência, pensamento, sentimento não deve ter fim assim. Simpatia, caridade, sorria pra demonstrar que o mundo não é só maldade. Que a vida pode ser simples. Bem antes de querer o seu império, olhe pro seu semelhante. Eu canto pra qualquer canto do mundo que me escutar. Sou uma pessoa só e tento somar. Não sou a multidão que domina a arte. Guio meu coração e faço a minha parte. Não tô sozinho não, pode até aparecer. O céu tá nublado, mas o sol ainda vai aparecer. Pessoas não se olham, pessoas não refletem. Olha o seu mundo ao redor e não se reconhecem. Perderam a noção do que faz mal ou bem. Não tem a visão do potencial que tem. Tão mal encaminhadas acham mais importante seu diamante que o alimento do seu semelhante. Mais amor. Mais amor.